Tô tipo jogador em dia de convocação, rezando pra ser lembrado pra seleção. Os inimigos atacaram na calada, várias baixas, o tráfico da área tem vaga. Quis o meu trem fora do trilho do Vale da Sombra. Cê é o perigo que vem do esgoto com diploma. Prova na prática minha teoria, que o adversário nos pneus em chama não traz alegria. Sei que o soldado dando a vida pelo ponto de venda é o marionete defendendo o dono de fazenda. Que a cada rio de sangue com munição, caçante quem nunca pôs um pé no morre é que abriu o champanhe. Mas é melhor um mês com rango do que seu filho da puta lavando privado uma vida pra ter um fusca. Já me especializei em amputação de dedo, porque só boy tem faculdade com tapete vermelho. Pobre só é feliz como inimigo da control. Risques de vírus no sistema de segurança da elite, manchando de sangue o condomínio inteiro. AP por AP, todo mundo pro banheiro. O marketing do crime merece prêmio, cane me convenceu. De 1000 por semana em picape Ranger, dão até míssel pra explodir helicóptero. E olha que eu queria só um estetoscópio. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. Fita amarela, parede curioso. Bote no Rolex, o PM estraçalhou o rosto. Me vi no lugar, perdendo sangue, ferido, gamba fingindo socorro, me arrastando feito um bicho, jogando cano frio. Pra justificar mesmo sem pólvora na mão, a perícia vai incriminar pelo processo seletivo da polícia. A viatura vai pro IML, não pra clínica, seria mais fácil se o livro fosse arma. Pra evitar reconstrução na cirurgia plástica, o refém enterrado num buraco no mato, sem comida esperando ser resgatado. Não doutor, não, não tive escola. Professor não leciona onde a gente mora. Não doutor, eu não sou diplomado. É que com 7 eu sustentava goma com trampo escravo. Você não vai me ver pagando de evangélico, só pro pastor da cesta básica. Remédio meio espelho, anda de fuzil 762. Pular no teto do carro forte, mata os vigias sem boi. Cansei de querer uma variante, um barraco de levar pra passear. Bulldog inglês de milionário, ajoelha, cala a boca, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. Como um inseto, o sistema te esmaga com coturno. Faz um prato de comida ser teu sonho de consumo. Te transforma num robô com programa moderno, que se contenta em vender papelão no ferro velho. Chega de toma um botijão e distribui o panfleto de quem bota no teu cu depois de eleito. Pátria podre faz criança buscar rango com a faca. Ridícula pra ONU comparada à Somália. Na África tem fome porque não tem comida. Aqui é porque o político põe na conta da Suíça. Como ele é branco e usa colônia francesa, tem aprovação e as pernas abertas da burguesa. Em vez de explosão pra detenção, põe mais 10 em construção. Também triplica o cemitério da consolação. Vou pular seu muro, te arregaçar no murro, fazer um furo pra enfiar no seu cérebro imundo. Que mesmo em férias no chalé, no Alpe Suíço, CDP, DP é problema de rico, igual 105 diariamente no caixão e as 20 milhões de armas em circulação. Aqui não é outro esperando a carta ser sorteada pro programa. Me dá máquina de fazer fralda, minha porta da esperança eu mesmo vou abrir. Desejo um cofre com presidentes mortos rindo pra mim. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra. Eu tô no trilho do Vale da Sombra. O sistema que se foda, vai chover sangue nessa porra.